Na onda de solidariedade que se registou em Portugal em relação ao nosso concelho, e por isso neste momento também vos digo que ainda hoje, num gesto, ainda hoje, contactei a Embaixada de Moçambique para que nós possamos fazer alguns, chegar alguns bens dos que temos de Oliveira do Hospital, derivado ao número excessivo de bens de solidariedade que nos foram oferecidos, que neste momento não os conseguimos entregar. Ainda hoje falava com a Embaixada para neste momento de mandarmos alguns contentores de coisas que temos a mais para o povo angolano, porque neste momento o povo moçambicano, porque neste momento os nossos corações também estão com eles nesta grande tragédia que os assola, e eles são um povo irmão, porque são pessoas como nós e temos uma história entre os dois povos.